É, eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas vamos nós com música em tempo de carnaval. Vamos sim, vamos reativar os nossos corações, as nossas memórias com estes sucessos. Oscarito, quanto talento e quanta saudade. Oscarito do nosso cinema, ele que era espanhol de nascimento, em arranjo do maestro Silvio César. Oscarito, do Armando Cavalcante, Marcha do Gago. Silvio Caldas, saudoso caboclinho querido, também com Napoleão e seus músicos. Silvio Caldas e o seu grande sucesso do Nassara Flores Bela. Músicas carnavalescas para todos os nossos ouvintes. Agora, Castro Barbosa, com o Clio de Ouro do Erivelto Martins, composição do Erivelto Martins. Aliás, o Erivelto Martins foi aquele que introduziu o apito no samba. E nesta gravação, pela primeira vez, Erivelto Martins colocou seu apito no samba. Dele, Erivelto Martins, com seu Clio de Ouro e Castro Barbosa cantando, com o apito do Erivelto Martins, Praça 11. Tá, tá na hora. Vá, vale tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um pintacuda pra beijar. Tá na hora. Vá, vale tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um pintacuda pra beijar. Eu fico gago dentro do salão e até pá pago pra não ver canhão. Mas se a dona é boa, a minha língua se destrava à toa. Gago dentro do salão e até pá pago pra não ver canhão. Mas se a dona é boa, a minha língua se destrava à toa. Ai, tá na hora. Vá, vale tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um pintacuda pra beijar. Tá na hora. Vá, vale tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um pintacuda pra beijar. Amarela, um cravo branco e um jasmim. Encontrei a flor e bela. Primeira, matar os nossos bandeiros, matar, porque é só. É, você não ouve uma música qualquer, nós também. Não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos com sucessos carnavalescos? Vamos sim, Linda Batista, saudosa intérprete. Linda Batista, que chegou a ter, em sua garagem de seu apartamento, mais de 5 veículos importados no ano. E ela morreu na mais profunda miséria. Linda Batista, que foi rainha do rádio e pertenceu ao cast da Rádio Nacional, aqui em gravação antológica, Linda Batista canta, do sambista Monsueto, já saudoso também, Me Deixe em Paz. Carlos Galhardo, quanta saudade. Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, em arranjo do Zacarias, Carlos Galhardo, do Roberto Martins, o seu sucesso carnavalesco, Turi, Turé, da época do Chevrolet, notem bem. E ainda, para os nossos ouvintes, esses sucessos carnavalescos. Carmen Costa com Colé. Colé era cômico. Colé, aqui cantando ao lado da Carmen Costa, que é viva ainda para a satisfação nossa, do sambista Mirabô, Cachaça! Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Evitar a dor é impossível. Esse amor é muito mais. Você arruinou a minha vida. Agora vai, mulher, me deixe em paz. Evitar a dor é impossível. Evitar esse amor é muito mais. Você arruinou a minha vida. Agora vai, mulher, me deixe em paz. Se você não me queria, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. A menina que namora no escuro, turi, turi, turé, faz progresso no presente e no futuro, turi, turi, turé. Ser granfina sempre foi seu pensamento, mas não gosta quando sai de andar a pé. Pensa em tudo, só não pensa em casamento. Tururi, turi, turi, turi, turé. Turi, turi, turé. Lá na praia ninguém vê o seu maiô. Turi, turi, turé. Na escola

Julinho, mais um intervalo e na volta, sucessos carnavalescos defendidos por Mário Reis, Silvio Caldas e Aracide Almeida.